4-5, Oceana 123, decimal 8-5, boa tarde. Direita 80 graus, 129, giro forte. Giro está bem emitido na 17 Delta, só pode forte. pronto, chama o sinal. Autorizado, vira abaixo, chama lá na final da 17 Delta Papai. Papai. 070 degrees, like your mark, get Asia 010. negligible ESA circulado 0939, curso para 1.500 bay, 2.500, e faz igual com a pista. Vamos lá. Five, 45, 1, 2, 3, 85. Taxi Mike, está autorizado até o ponto de espera da Taxi Quebec, na guarda para ingresso, era na nave da Bianca, por sinal, com voo autorizado para o teste. 08, bom trabalho. Puro 774, começa a dar de colar, tipo via para nível 280, saída São Roma. registro, testa 1, 2, 2, 3, 5, plana 1, 2, 5, 1, boa viagem.